ai de nós se não fosse Deus em nossas vidas. Essa mensagem é para você. Deus quer te dar esperança. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Já sabe. Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Ah, Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Você crê? Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Então levante as mãos e receba nesta noite. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível. Vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Que caem do seu rosto, o anjo está colhendo. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levar.